começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marquinho. Boa noite, meu querido. Tudo jóia? Tudo. E você, como é que você tá? Tudo ok. Ah, só uma coisinha antes de começar mesmo. Sim. Como foi, eu acho que foi no sábado, não me lembro. Eu mandei recado, já conversei com ele, mas queria falar em público aqui que o Fufunha, que esteve de aniversário, eu desejo, reiterando, só que quero falando agora aqui ao vivo, todas as felicidades do mundo. E como ele hoje parecia super calmo, hoje quando conectou aqui comigo, eu deduzo que pelo menos o fim de semana para ele tenha sido muito feliz, muito alegre, como é que pode dizer assim, muito divertido e até ousaria dizer sensual. Não, é que ele tomou uma injeção de Amplictil no cérebro. Mas tomou com Fernegan, que é para não dar reação alérgica. Tá, então ele tá calmo, na verdade ele não tá assim... Não, ele tá dopado. Ele tá só calmo, tá, isso? Tá, só dopado. O seu convidado já está na linha, vai pensar que nós somos todos loucos aqui, no que ele deve estar absolutamente certo. Maravilha. Ó, gente, hoje no primeiro bloco a gente vai estar conversando com o Bruno Andrade. Ele é editor e redator da Foco, que é a revista de cinema, uma das principais do Brasil. Ele também escreve para o blog Estado da Arte, que é do Estadão. Colaborou com as publicações Contracampo, La Fúria Humana e Paisá. Né, até acho, pelo nome, até vou perguntar para ele se La Fúria Humana tem a ver com White Heat, que era aquele filme que o Raoul Walsh fez nos anos 40 com o James Cagney. E também o Paisá, eu deduzo, né, que seja em homenagem ao filme do Roberto Rossellini, também da década de 40. Mas vou perguntar para ele. Então, de qualquer forma, ele atualmente trabalha, enquanto a gente conversa, ele basicamente está preparando a próxima edição da revista Foco. Essa edição vai compilar várias análises sobre o cinema mundial. Então, para a gente não ficar aqui embromando muito, vamos dar as boas-vindas ao Bruno. Tudo bem, Bruno? Bruno? Alô? Marco? Oi, tá me ouvindo, querido? Oi, Marco, perdão. Tá um pouquinho baixo aqui, mas estou conseguindo ouvir, sim. Pô, eu preparei uma intro super, te homenageando e tu não tá me ouvindo bem, querido? Não, eu escutei. Eu escutei. Tá, me avisa se por acaso em algum momento a conexão tiver algum problema, tá bom? Tá, joia. Tá, querido, então assim, ó, muito obrigado por, eu sei que tá super, super, super atucanado, né, como a gente diz aqui no Grande Sul, ou seja, super ocupado, e obrigado por falar com a gente, tá? Então a gente vai tentar começar aqui, bem pelo início mesmo, tá? Me fala assim, fala um pouquinho, eu não sou psiquiatra, nada, nem perto, mas fala um pouquinho da tua infância, assim, que tipo de pessoa, que criança que tu era, assim, eras um cara muito tímido, né? Normalmente as pessoas, não digo normalmente, mas muitas vezes as pessoas que escrevem, elas têm a tendência de terem sido tímidas, assim, um pouco introvertidas. Fala um pouquinho da tua infância, pode ser? Claro. Tem um dado que talvez seja importante, que eu sou o caçula e eu tenho 6 irmãos. 3 irmãos. Tá. Assim, era um ambiente bastante... tinha muita troca, entendeu? Tinha muita interação. E um dos meus irmãos era muito interessado em música e cinema. E com ele eu comecei a ver filme a partir de um momento. E eu acho que tinha um lado de timidez também, mas assim, o fato de ter tanto irmão forçava, né, que... me comunicasse com muita gente. Com esse, o Luiz Fernando, com esse irmão houve essa troca imediata com o filme, e a partir de um momento isso tomou uma vida própria, tomou uma dimensão muito grande na minha vida. Acho que assim, 9, 10 anos eu era sabe, um autêntico rato de videolocadora. Entendi, entendi. Falaste três irmãos ou seis irmãos? Perdão? Falaste três irmãos ou seis irmãos? Seis irmãos. Desculpa, repete o número. Meia dúzia, Marco Antônio. Meia dúzia, tá. Obrigado, João. Uau, então, eram seis irmãos. Faz sentido, então, mesmo. Que eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, eu tenho três irmãos que moram aqui em Florianópolis, enfim, seis irmãos. E são todos homens? Duas irmãs e quatro irmãos. Entendi. E me diz uma coisinha, fala-se um pouquinho como é que... lembras qual foi a primeira imagem em movimento que viste numa tela? Pode ser primeiro televisão, se quiseres, assim. Olha, a época que realmente era muito, foi muito importante para mim, foi a época de videolocadora, e assim, nessa época, que isso é começo dos anos 90, meados dos anos 90, como é que você via filme, né? Era locadora, cinema, para os lançamentos, e televisão. E televisão era uma coisa especial porque eram os filmes que não tinham sido lançados em vídeo e passavam legendados em horários especiais no domingo, claro. Na Bandeirantes ou na Globo. Normalmente tarde da noite, né? Perdão? Normalmente tarde da noite. É, sim, exatamente. Uhum. E aí eu comecei a gravar filmes, mas teve uma ocasião que eu lembro até hoje, que eu fiquei acordado, assim, eu tinha, sei lá, não devia ter mais de 10 anos, não. E eu fiquei acordado na madrugada, SBT, e eu vi Um Tiro na Noite, do Brian De Palma. Ah, tá. E... Go Out. É, e assim, pra dizer que foi uma ocasião marcante é pouco, assim, foi realmente um filme, sabe, um filme que me deu uma noção de cinema muito forte, sabe, a questão da imagem, a questão, sabe, foi a primeira vez, assim, que, imagina, 10 anos, assim, que eu vi um filme de uma maneira tão aferrada, lidar com a questão da imagem e do som, sabe, acho que eu nem entendi direito a dimensão do filme, mas foi um impacto muito forte, foi um filme que eu voltei muitas vezes, revi. Que legal. E acho que a partir daí... O John Travolta, também, o Ellen, começa, até o vilão, é o John Lithgow. O orientador de crítica e tal. E me diz uma coisinha, querido, como é que... mas te lembras, assim, por exemplo, o primeiro filme que tu fostes ver no cinema? Primeiro filme que eu vi no cinema? Isso, lembras? Olha, geralmente, quando as pessoas são, em entrevistas, são perguntadas isso, elas não lembram direito. Mas o pior é que eu lembro. Eu lembro exatamente, porque foi com o irmão e tal. Foi Lua de Cristal, com a Xuxa. Ah, tá. Lua, em cinema, falando da Tizuki Amazaki. Lua de Cristal, Sérgio Malandro e a Xuxa. Entrevistou. Aham. Ah, tá. Esse foi o primeiro filme, entendi. Que eu vi em cinema. Mas a primeira sessão, assim, isso foi, acho que imagino que tenha sido 90, a primeira sessão que foi realmente uma sessão marcante de cinema foi o Batman Retorno, do Tim Burton. Esse foi mais impactante, eu morava em Criciúma, meus pais viajaram aqui para Florianópolis para ver na estreia, no sábado, eu vi aqui em Florianópolis, em Criciúma, depois eu vi de novo, quer dizer, foi toda uma coisa aquele filme. Sim. Sem contar que o Batman nesse filme é meio que coadjuvante, né? São tantos protagonistas, diríamos assim, que ele... Sim. Até acho que o tempo dele até em tela é até pequeno, até, né? Sim. Tá. E assim, vamos ver como é que foi a tua ideia de... não sei se usa essa expressão aí também, mas aqui a gente fala muito destrinchar, ou seja, ver filme de uma forma, entre aspas, meio passiva... É alguma coisa, mas quando é que foi que começaste a te interessar, assim, a destrinchar, a analisar filmes? Analisar os filmes? Isso, passar de um mero espectador para uma pessoa, assim, que tenta entender tipo assim, as mentes por trás do filme, quando é que foi isso? Olha, aí dá pra fazer a ponte justamente com o filme do De Palma, porque uma coisa assim que de imediato me fascinou no filme do De Palma era aqueles trechos do John Travolta indo, manipulando mesmo material fílmico, né? Um filminho que foi gravado, ele juntava som e imagem, e ia mexendo nisso, e isso já foi assim uma indicação do que é o trabalho de análise, o trabalho nos primeiros anos assim que eu me lembro, né, cineastas que realmente pareciam cineastas que eram voltados a esse tipo de ideia de cinema, De Palma, Dario Argento, John Carpenter. Eu tentei me debruçar o máximo possível nos filmes deles, tentei ver o máximo possível, tentei perceber como é que... Mas assim, o que sempre você está fazendo na realidade é que você está percebendo aspectos do filme, você está recebendo aspectos e alguns aspectos você vai assimilar, você vai perceber melhor, e outros nem tanto. Então é um trabalho que você tem que estar constantemente retomando, sabe? Você tem que estar constantemente retornando, refazendo, complementando, né? E eu diria que é essa a diferença entre, digamos, uma prática crítica consistente e o que a gente vê hoje na maioria das vezes, que seja mais bem feito ou menos bem feito, é uma prática mais jornalística, né? De acompanhar os lançamentos. Calma aí, que breves, já tá a favor. Já tá falando coisa de uma outra forma. Mais adiante. Vamos com calma, por favor. Deixa assim, eu mais ou menos aí. Deixa eu te perguntar exatamente sobre essa diferença no, nas críticas, tá? Nos tipos de críticos de cinema. Eu te pergunto daqui a pouco. Mas assim, me fala com. Tem aquilo da ficção, né? Imitar, emular a realidade, ou a realidade imitar a ficção. Como é que tu acha que é esse jogo, assim? Porque imagino que vários filmes influenciaram até o teu modo de ser. Como é que tu vê isso dessa relação de cinema e realidade, realidade e cinema? Perdão, Marco, eu perdi um pouquinho da pergunta. Você pode refazer, por favor? Claro. Eu queria que tu falasse sobre a relação, sobre aquela teoria que dizem, né, que a ficção imita a realidade. Tem gente que fala, não, a realidade imita a ficção. Tu, como crítico, né, eu também escrevo muito sobre cinema, então eu queria saber, assim, como é que tu lida com essa relação, com essa simbiose entre realidade e ficção, e ficção e realidade, sim. Porque imagino, vendo tantos filmes, que muitos filmes influenciaram até o teu modo de ser. Fala um pouco disso, pode ser? Dessa relação... Claro. Há diferentes... em toda a história do cinema, há diferentes abordagens e há diferentes medidas, vamos dizer, que os cineastas, eles... De filme em filme, eles abordam, assim... Porque o que há na maioria dos filmes que a gente assiste, ou pelo menos nos filmes de uma tradição narrativa, de ficção e tal, é que a ficção, ela é encarnada por uma filmagem de coisas que existem na realidade. Então, tem sempre um lado de troca, tem sempre um lado de complementação, tem sempre... Isso que tu falou de simbiose mesmo. Mas o que me parece, por exemplo... Uma cinematografia que em particular me encanta é a italiana. E eu acho que ela me encanta porque é um dos cinemas que essa questão ficção-realidade mais foi colocada, e mais foi colocada de formas diferentes pelos cineastas. Quer dizer, você tem no mesmo país e trabalhando mais ou menos na mesma época, né, Roberto Rossellini e Mario Bava, por exemplo. Mario Bava, claro. E inclusive Bava, trabalhando... Alô? Em algumas ocasiões juntos, né? O Rossellini foi segunda unidade para Bay of Blood, do Mario Bava. O Mario Bava foi fotógrafo de uns curtas que o Rossellini fez no final dos anos 30. Então, a maneira como isso se coloca varia de filme em filme, E me parece que atualmente existe uma... Não sei se foi uma coisa que o digital introduziu ou se é uma coisa da época cultural, mas o que me parece é que hoje existe um reforço da realidade, um reforço do realismo, e às vezes nem sempre isso parece totalmente coerente nos filmes que colocam esse, vamos dizer, que colocam essa questão em primeiro plano. Existe um cineasta português, o Pedro Costa, em que essa questão faz todo sentido, mas é porque, enfim, ele tem uma abordagem do cinema que é bastante única, mas eu não sinto a mesma coerência em muitos cineastas que estão trabalhando hoje, assim, sabe? E, ao mesmo tempo, me parece que alguns dos filmes mais interessantes dos últimos anos, ou mesmo desse ano, são filmes que colocam esse lado ficcional, colocam mais, dão mais relevo a ele. Por exemplo, o filme do James Gray, O Ad Astra. Tá. Sim. Esse filme com Brad Pitt até, produzido até por brasileiros até. Alô? Alô? Aí eu disse, esse filme sobre o astronauta com Brad Pitt até, por sinal ali até, co-produzido por brasileiros. Isso, exatamente. Isso, é da Astra. É um filme que tem cartaz agora e é um dos bons filmes que foram lançados esse ano, assim, realmente... Eu vi a tua empolgação numas postagens tuas. Tinha falado, querido, pegando carona de novo ali, que um momento eu fiquei sem som aqui, eu tinha falado sobre, né, um cinema que fez, por exemplo, Roberto Rossellini, né, o pai do neorrealismo, dá pra dizer. Sim, assim, até por sinal, escreveste, eu comentei no início, né, paisar, né, escreveste para paisar, que eu imagino que seja, né, uma piscadela, assim, uma homenagem ao filme Paisá dele, né? Acho que é de 46, se eu não me engano. Isso, exatamente. Isso, pois é. E tu falaste, por exemplo, também Mário Bava, né? Que pro pessoal que não tá conectando com o nome, tá me ouvindo aí bem? Sim, tô escutando. Ah, tá, que às vezes, pro pessoal que não tá conectando, Mário Bava foi um diretor de fotografia, mestre em efeitos especiais, fez um pouco de tudo, fez suspenses, aqueles pepla, que são... pepla basicamente é o plural de peplum, né? Aqueles filmes com caras musculosíssimos, de saiote, espada na mão. Até ficou meio bizarro, cara com saiote, espada na mão, mas é a espada mesmo. Quer dizer, era um dos maiores. Me fala um pouquinho sobre se tu achas... a gente vem de uma, me parece, uma tradição quase brasileira, né? Se me permite dizer assim, na crítica, que durante muito tempo parecia que chupava um pouquinho assim a crítica francesa, no sentido de separar filmes comerciais de filmes não comerciais, né? E tu citaste, por exemplo, Roberto Rossellini, né, que é um estilo completamente diferente de um mestre de filme de gênero, né, como Mário Bava. Como é que é a tua cinematografia, assim? Eu não gosto muito de usar a palavra eclético, mas se considera uma pessoa extremamente eclética quando o assunto é cinema? Eu acho que a gente que pegou a época da televisão e do VHS, uh-huh, teve uma formação que era a formação que era possível naquele momento, eram os filmes que eram disponíveis e tal, uh-huh, e os críticos que a gente lia eram os críticos de jornais. Se você tivesse, e as pessoas hoje em dia não têm noção de como era difícil antigamente ter acesso a revistas especializadas, revistas estrangeiras, uhum, aí talvez você tivesse acesso ainda a outras coisas, mas a formação que as pessoas que hoje têm 30, 35 anos tiveram é mais ou menos a mesma, só que tem uma coisa que mudou, e me parece que mudou muito, assim, a formação que se pode ter de cinema, que é o download, né? É o, uhum, uhum, é o torrent. E hoje você pode ter acesso a, não só a cinematografias, mas a nichos que permaneceram por muito tempo obscuros. Perfeito. Por exemplo, hoje é muito fácil. Ainda tem muita coisa que indisponível, mas é muito fácil você ter um acesso imediato a cinema experimental, que era uma coisa que até começo dos anos 2000 era só em mostra, e olhe lá, uma cópia. Exatamente. Talvez. Exatamente. Para teres uma ideia, acho que, mudou tudo. Uhum. E a minha formação, como ela é hoje, assim, acho que ela sempre foi eclética, porque, sabe, Rossellini e Mário Bava, e são dois cinetas que eu adoro, uhum. já são dois lados, sim, bastante, mas é... Diversos, aham. Uhum. Pra mim, assim, ó, se é bom, se me interessa, é, deu, é o que o filme precisa ser pra, sabe... Não, tudo bem. Só pra te dizer, eu me lembro há uns 20 anos indo pra Mostra de São Paulo, né? Saindo de Porto Alegre, indo pra São Paulo pra poder ver aquele filme Track 39 com Gary Oldman e a Theresa Russo, o filme do Nicholas Roeg. Porque, sim, obviamente, não teria outra forma de ver, né? Hoje em dia eu não teria que fazer isso. Eu acho... A gente vive numa época que é muito interessante e que eu não sei... Agora acho que a gente pode... dizer claramente, assim, tu falou da tradição da crítica francesa. Uhum. A crítica brasileira, como ela existe pelo menos há 20 anos, ela é um braço, ela é uma ramificação de uma tradição que... Enfim, a tradição do Cahiers de Cinéma, da positiva, a tradição uhum. Uhum. Uhum. da crítica uhum. francesa moderna. E a gente vive um momento hoje em que é possível ter uma ampliação do cânone que essa tradição originalmente dispunha, que essa tradição propôs originalmente. Entendi. E eu não vejo... Tá falando alguma coisa na linha de expansão de horizonte mesmo, né? Eu vejo, assim, muitos cinéfilos, até jovens, sabe, tendo essa vontade de expansão, de exploração, mas a crítica parece que não acompanhou isso ainda, e talvez seja uma coisa interessante a se verificar nos próximos anos. Entendi. Tá falando alguma coisa na linha de expansão de horizonte mesmo, de ampliar, arregalar os olhos, né? Sim, claro. Uhum. E outra coisa, como é que achas que a gente poder, como é que a pessoa, vamos dizer, que gosta de ler sobre cinema, como é que tu acha que a pessoa pode, o que ela tem que fazer para separar o joio do trigo? Eu acho Alô? Que fundamental, o fundamental é... Assim, de imediato ver o filme e ser impactado por ele. Uhum. E às vezes você não vai ter todo um repertório para lidar com o que você está vendo, mas assim, uma coisa que a gente tinha mais antigamente, que hoje é ter tempo de absorver os filmes, é ter tempo de assimilar os filmes. Isso muitas vezes acaba sendo, né, as pessoas querem ver muitos filmes, porque tem muitos filmes circulando, filmes antigos, filmes novos, e daí... E esse tempo de maturação de ideias é um negócio importante, seja para o crítico que já viu 21 mil filmes e seja para o cinéfilo jovem que está começando agora. Esse tempo de maturação, de deixar as coisas... Às vezes é natural erros de julgamento, mas eu acho que, assim, desconfiar do próprio gosto, não no sentido de rejeitar o próprio gosto, que tem gente que chega a fazer isso, mas... ser capaz de pôr o gosto em perspectiva e ver, de fato, o que o filme está colocando. Eu acho que esse é um bom começo. Tá, me fala uma coisa. Eu posso deduzir, então, que tu revisitas filmes que tu já vistes e daqui a pouco até muda de opinião sobre eles? O tempo todo, em várias medidas. Assim, eu revi recentemente um filme, né, Terror Italiano, já que a gente estava falando Terror Italiano, revi recentemente o filme do Lucio Fulci, o Non si servizia, um paperino. Sim. Vou tocar na segunda metade, a gente vai tocar canções obscuras e vou tocar até Ornella Vanoni, que genial. É a canção do filme, era o Mistério do Bosque dos Sonhos no Brasil, né? Sim. Isso. Exatamente, Trem Segredo do Bosque dos Sonhos. Eu acho que isso. É o título ridículo brasileiro, é. E assim, foi. Eu não vi o filme há 15 anos. Enfim, eu vi o filme, acho que a primeira vez foi em 2002, quando ele apareceu no DVD americano, e uhum. daí eu devo ter visto mais umas duas. E revi o filme agora, e o filme é muito diferente de como eu lembrava dele. É mesmo, né? E eu pude ver coisas que na época eu não tinha como ver. Então algumas coisas que antes eram as que talvez me excitavam mais, pareceram agora que eu já conheço muito mais, por exemplo, do gênero, do horror italiano e do giallo, uhum. me pareceram mais, não, tudo bem, é bem colocado no filme, mas nada de especial. E tem outras coisas, assim, que na época que me pareceram excepcionais nessa revisão. Então, eu acho que é o tempo todo, entendeu? Você vai... É como se tivessem camadas que tu vai adquirindo, mas ao mesmo tempo, eu acho que o grande jogo de um espectador que tem uma vontade de mexer com análise, mexer com crítica, é saber não só aplicar essas camadas, como também tirar elas, saber conseguir tirar elas e ter um contato fresco com o filme que talvez você nunca tenha tido antes, que você não teve na primeira vez. Que você, às vezes, leva um tempo pra você ver realmente o filme de forma fresca, sabe? E é isso que eu digo, assim, levar em consideração que só o seu gosto não dá uma visão completa nem do filme e nem do cinema, digamos, de todas as possibilidades do cinema. Entendi. Me fala assim, ó, me cita, ó, por exemplo, sei lá, 3 filmes, tá? Que tu tenhas revisitado, que, como é que eu posso dizer, quando tu revisitastes, em vez de ter te surpreendido positivamente, tu te decepcionaste. Tipo assim, alguma coisa que tu tinha visto, que tu tinhas uma boa memória, e daqui a pouco tu revê com mais, entre aspas, maturidade, e daí tu, puxa, cara, como é que eu posso ter gostado daquilo? Sim, claro. Um que eu revi recentemente, que continua me parecendo um filme simpático e divertido, mas que hoje me parece, assim, meio desconjuntado, é o Planeta Terror, do Robert Rodriguez. Eu vi no lançamento, e eu vi, foi assim, foi em São Paulo, foi na Mostra de São Paulo de 2007, nas cabines de imprensa, e eu vi num dia Planeta Terror e no dia seguinte o do Tarantino, Prova de Morte, Roberto. E foi um choque os dois, naquela época e tal, e coisa, mas hoje eu vejo, assim, que o filme do Tarantino, não é só que o filme do Tarantino é superior, porque o Tarantino é um cineasta superior ao Rodriguez, mas é... O filme do Rodriguez é divertido e para nisso aí, entendeu? E o filme do Tarantino, o filme do Rodriguez é só divertido. E o filme Tarantino é divertidíssimo, mas, assim, é talvez um dos 2 melhores filmes do Tarantino, enfim, tá num outro nível. Um cineasta que constantemente me decepciona em revisão é o Martin Scorsese. Mas isso eu devo admitir que, sabe, é um pouco o meu gosto pra cinema e o tipo de estilo do Scorsese, enfim, tem alguns filmes dele que eu continuo gostando, Depois de Horas, Rei da Comédia, e tem, por exemplo, eu revi, acho que foi ano passado, Taxi Driver, e não é um filme que... Tem muitos amigos meus que adoram esse filme, mas... E é um filme considerado, né, faz parte do cânone, mas eu não sei, tem alguma coisa no filme que parece... Que não tem uma liga, pelo menos eu não sinto. E tem esses dois, um terceiro. Bom, por exemplo, o próprio Ad Astra, eu vi na primeira exibição. Ok. E aí o impacto, assim, emocional mesmo, de ver o filme e fazer a mesma trajetória que a personagem do Brad Pitt, né, pelo espaço e toda a frustração que vai se acumulando. E na segunda visão, esse impacto emocional que eu tive na primeira visão, óbvio, né? Não foi o mesmo. E aí eu pude analisar melhor. De forma mais fria. É, exatamente. Mas, assim, esse é um filme que não é que ele piorou na segunda visão nem nada. É só que eu pude ver aspectos dele que na primeira visão seria impossível eu realmente conseguir ver. Entendi. Consegues, assim, claro, não te preparei para isso, não é um quiz aqui, tá? Não é uma prova surpresa, mas assim, eu estava pensando, de repente, te perguntar, se pudesse citar, vamos ver assim, um faroeste que achas muito importante, um policial, um suspense ou terror e um musical. que tu achas, não precisa ser obviamente o que tu achas melhor, mas assim, os primeiros que vêm à tua cabeça nesses gêneros, tá? Que tu acha assim, importantíssimo uma pessoa que quer se educar com o cinema ver, pode ser? Tá, então eu só vou te pedir para cada gênero... Vou começar, me diz assim, um faroeste que tu achas importantíssimo. Um faroeste, definitivamente, Rastros de Ódio, do John Ford. John Ford, tá. Searchers, do Searchers, né? Oi, desculpa. Tá. Eu falei The Searchers. The Searchers, claro. Isso. Perfeito, tá, do John Ford. Tá, me diz um policial. Um policial, sabe? Mais uma vez, só para deixar claro aqui, não precisa ser americano, pode ser um policiapete, pode ser, sabe? Pode ser um filme, daqui a pouco, que é um suspense, que tem alguma coisa de policial, fica à vontade, tá? Mas alguma coisa assim, quando, sei lá, um policial que pode ser importante com uma pessoa, vamos dizer assim, sei lá, o cara passou em Marte a vida toda, e tu assim, ó, toma aqui um policial para ser tua intro aos filmes policiais. Sábado Violento, do Richard Fleischer, sem dúvida alguma. Tá, Sábado Violento, perfeitaço, tá. Vamos ver, um suspense ou terror? Terror, Prelúdio para Matar, do Dario Argento. Tá, Prelúdio para Matar é o Deep Web, né? Isso. Tá, tá com David Hemming, grande David Isso. Hemming. Tá. Um impacto assim incrível. E um suspense? Isso. Psicose. Psicose, tá perfeito, claro, clássico. Hitchcock, Anthony Perkins, John Gavin e tudo mais. Tá, vamos ver um musical. Musical. Eu tô te perguntando porque eu não vi escreveres muito sobre musicais. Então, na verdade, nem sei se é um gênero que tu não tem um certo desdém. Mas deixa eu te sacanear um pouco então e perguntar assim, um musical que tu achas bastante importante. Olha, eu vou pegar o que é mais. Vou pegar o que é mais canônico, assim, mas que é um filme que eu adoro e que continua sendo um filme incrível, sabe? É um desses filmes assim que justificam os cânones, que é o Cantando na Chuva. Sim, eu te juro que eu ia chutar Singing in the Rain. Tá. E assim, eu não tinha pensado em te perguntar sobre o gênero que eu vou perguntar agora, tá? Mas assim, já que falasse em Ad Astra, que é esse de ficção científica, vamos falar então, me fala tirando o Ad Astra, qual um filme de ficção científica que tu achas assim que é importantíssimo para a pessoa ver? Olha, eu ia falar assim, já de imediato, o 2001, mas ficção científica é um gênero fascinante que tem... E que é engraçado, né? A gente tá vivendo uma época, né, desses quadrinhos e Marvel e tudo isso e tal, mas parece que é um gênero que tá... Não sei se dá pra dizer que por baixo, assim, mas que não é mais um gênero que mexa tanto com as pessoas como... Sabe, mas eu vou fazer diferente. Eu vou dizer um filme que eu acho que é muito subestimado. Ok. Um filme de ficção científica que eu acho que é muito subestimado e que seria importante ser descoberto futuramente, né? Assim, o canônico seria 2001, que é um filme incrível, claro, e claro. É um filme chave, claro, da ficção científica moderna. Mas que eu acho que deve ser redescoberto é o Missão Marte, do Brian De Palma. Ah, do Brian De Palma mesmo, tá, Missão Marte. Aquele com o Tim Robbins, né? Isso. Isso, sabe? Aquela trilha sonora do Ennio Morricone até, tá. Isso. Eu lembro que na mesma época eu vi um outro filme sobre Marte com Val Kilmer. Eu acho que era Marte. Não, eu lembro disso aí, não. Teve uma série de filmes ali entre 99 e 2000 de Valkyrie Marte, mas o do De Palma realmente é um filme, pra mim é um dos grandes filmes dele, na realidade. Uau. Tá. Fala um pouquinho então agora, já que está terminando aqui, querido, fala um pouco da Foco, sobre essa compilação que vai ser lançada, que vai estar disponibilizada logo. Fala um pouquinho disso e como as pessoas podem ler mais o que tu escreve, pode ser? Claro. A Foco, a primeira edição dela, mais ou menos há 10 anos atrás, foi no final de setembro de 2009, e a Foco veio no momento, né, já existiam outras revistas de cinema no Brasil. Ela veio com uma proposta, vamos dizer, um pouquinho diferente, um pouquinho afastada do jornalismo de cobertura, um pouquinho afastada da ideia de ficar muito preso ao circuito. E era uma revista que, a princípio, ela tentava acompanhar a vontade dos redatores de tratar de certos casos, de certos cineastas que poderiam ter poderia ser interessante introduzir numa discussão geral sobre cinema, tanto o cinema contemporâneo quanto o cinema do passado, né? O cinema moderno, como ele existiu até os anos 70, o cinema clássico, como ele existiu na Hollywood e no cinema industrial da europeu. A ideia era fazer um recorte diferente do que estava sendo feito na época, isso há 10 anos atrás. De 2009 até 2015, ela foi basicamente anual. Então, cada edição era basicamente uma pauta em cima de um ou dois cineastas. E aí a gente traduzia material crítico que a gente julgava ser de interesse para os leitores brasileiros, já que, de uma forma ou de outra, a tradição crítica que informa a crítica brasileira é a francesa, e muito material permanecia inédito. A gente resolveu que talvez fosse interessante introduzir esses textos no cenário crítico. E, como eu disse, foram edições anuais até 2015, de 2015 até agora, né, bastante tempo, mas a gente está preparando a próxima edição, que é uma edição... continua na mesma linha do que a gente estava fazendo, mas ao mesmo tempo a gente vai introduzir, vamos dizer, a gente vai fazer um corte que atravessa um pouco do cinema instrumental, um pouco dos cinemas de vanguarda, que, como eu disse, é um material que está muito mais disponível hoje do que alguns anos atrás, e que não ele existe tanto quanto existe o Mário Bava e o Roberto Rossellini. Existe o Stan Brackett, existe o Peter Hutton, existem todos os cineastas que também mas com outras formas nessa chave aí, realidade, ficção, formalismo. Alô? Alô? Tá, eu tô te ouvindo, alô? Não, deve ter caído a linha dele. Toda a produção da revista. Tá aí. Que a gente vai lançar proximamente. Vai ser em forma de livro, e a gente está concluindo isso, e a gente deve lançar o livro, e alguns meses depois a gente deve lançar a revista online. Tá, mas diz uma coisa, e a revista vai ser lançada, obviamente, também em formato físico, né? Perdão? Vai ser lançado vai ser lançado o livro em si, formato físico, vai ser lançado também, correto ou não? Sim, vai ser lançado o livro. Uhum. E a revista com todo o material, mas assim, e aí é muito texto, muita tradução, muita textos antigos, que mais ou menos inéditos, coisas que a gente conseguiu, assim, bastante trabalho, vai ser lançado online. No livro, o livro já vai trazer vários textos que vão estar presentes na próxima edição. Na próxima edição. Entendi. Online. E a pessoa, para ficar sabendo quando vai ser lançado e tudo mais, tens um endereço, ou endereço de blog, que queira dar para ela poder ficar, para o pessoal poder se inteirar até do que tu escreve, pode ser? Pode passar. Sim. Aí? Tem um endereço do Facebook, que é ligado à revista, onde a gente atualiza, e onde a gente deve atualizar todas as informações referentes ao livro assim que a gente tiver tudo bastante adiantado. E eu posso dizer que isso deve acontecer proximamente, assim, deve ser coisa de mais um mês, não muito mais do que isso. E é basicamente pelo site do Facebook da revista. O site da revista é basicamente a revista em si, as edições online. Tá, então é só a pessoa digitar no caso Foco, Revista de Cinema, é isso? Isso, Foco, Revista de Cinema. Tá. Assim, ó, Bruno, muito obrigado pelo teu tempo e valeu pelo papo, tá bom? Mas eu que agradeço profundamente e eu que agradeço pela conversa. Querido, um grande abraço e fica ligado aí que agora no segundo bloco a gente vai, para variar, desencavar canções obscuras anos 50, 60, 70 e 80 e elas todas têm link com o cinema, inclusive com o cinema que tu citaste aqui, tinha falado no Luxo Furt ontem e eu já fiquei meio ligado. Fica aí, vai ter mais surpresas, tá bom? Alô? Caiu. Alô? Caiu. Caiu, tá. Então, a gente, pelo menos bem, a gente se despediu dele e acho que a gente pode começar então a garimpagem aquela. Vamos começar usando 50, pode ser, querido? Tá no ar. Antônio. Alô? 55. A canção tá dando basicamente. O nome dela já fala sobre o que, que é, né? You know you're doing me wrong. Ou seja, você sabe que você anda me sacaneando, que você não tá sendo legal comigo. O nome do grupo é The Harptones. João, tá me ouvindo aí que ficou um som um pouco diferente agora. Tô ouvindo um chiado, alô? Oi. Tá dando pra me ouvir? Tá, perfeitamente. Tá, perfeito. Então, o nome do grupo é Harptones, ou seja, os tons da harpa, seria o nome do traduzindo assim, o nome do grupo. É um grupo de doo-wop, ou seja, aquele gênero musical que era baseado em harmonizações vocais, foram muito populares nos anos 40 e anos 50, inicialmente na costa leste dos Estados Unidos, e bem no começo, grupos formados por negros, e as harmonizações vocais substituíam instrumentos. Ou seja, os próprios intérpretes eram os instrumentos de cada grupo. Esse grupo começou em 53, os integrantes Willie Winfield, Billy Brown, Claudie Clark, William Galloway, William Dempsey e Raul Sitra. A partir do segundo ano do grupo, o barítono, que era o Galloway, que a gente citou, o William Galloway, foi substituído pelo Fred Taylor. Daí, como a marca Harptones continuou, a La Pleras, hoje em dia, né, continuou sendo, foi registrada a marca, e eles continuaram se apresentando até 2014, vale dizer que já teve umas 15 mudanças de pessoas, né, indo e vindo, desde os anos 50, né? Teve gente que saiu fora porque porque já estava muito idoso, teve integrantes que morreram por overdose, teve gente com problema na polícia, com a polícia, e então teve várias razões. Até 2014, imagina, um grupo que começou em 53, ainda estava se apresentando, pelo menos um nome, né, da Harptones. Eles tiveram que mudar o nome quando estavam para lançar o primeiro disco, porque o nome original era The Harps, ou seja, os harpas, as harpas. Tiveram que mudar para Harptones porque tinha um grupo gospel chamado The Harps of Music, as harpas de música. Esse grupo pode ser ouvido na série de um seriado que eu gostava muito, chamado Happy Days, num filme chamado Sweet Dreams, que acho que no Brasil era um sonho, uma lenda, sobre a vida daquela cantora country Patsy Cline. No filme Goodfellas, Os Bons Companheiros, né, pessoal do Martin Scorsese, até a gente com um entrevistado aí falou um pouco sobre o Martin Scorsese, e também no seriado recente Gotham. Acho que, querida, gente, vamos para a sucessão deles, já que a gente tocou não fez sucesso. Pois é, essa canção Life is But a Dream fez bastante sucesso nos Estados Unidos e no Canadá, e essa canção basicamente compara a vida com um sonho. Interessante que essa canção aí que a gente ouviu agora, um trechinho que foi a de grande sucesso deles, Life is But a Dream, é da virada de 54 para 55, e nos anos 90 teve um ressurgimento de interesse pela banda, porque essa canção toca em um momento bem importante do filme Goodfellas, né? Bons Companheiros, do Martin Scorsese, com grande, grande Ray Liotta roubando cada cena que está. Então, vamos adentrar os anos 60, querido, por favor? Vamos embora. Vamos lá. I'll do what you want me to. I will never make you move. I'll be good to you. Take my hand. Every wish is my command. If you need a helping hand, I'll be good to you. If you ever need. Yeah. Antônio? Ah, pois é, a gente está na virada de 67 para 68, o nome da canção Pledge of Love, Promessa de Amor. O nome desse cantor, Bobby Goldsboro, ou Goldsboro, G-O-L-D-S-B-O-R-O. O grande sucesso dele foi uma canção chamada Honey, né? Querida, não quer dizer literalmente mel, né? Quer dizer querida. A gente volta e até cita, né? A gente, né, João, se refere um ao outro, chamando o outro de Honey, tudo honey, mais. Honey, come querido, back. Né? Porque uma coisa que rola bastante na rádio aqui é o afeto. Honey, come back. Como é que é, no ouvido? Honey, come back. Isso, Honey, come back, tudo mais. A gente tá sempre... Isso. Olha, o Bob Goldsboro, ele é um multi-instrumentista, compositor, nasceu num vilarejo com 1000 habitantes em 1941, ele está vivo ainda. É um vilarejo na Flórida com o nome Mariana, ou seja, Mariana. Quem supostamente fundou a cidade tinha uma filha chamada Mary e outra Anna, daí Mariana. A família dele se mudou logo para outro vilarejo, só que daí em outro estado, né? Uns 80 quilômetros de distância dali, no estado do Alabama. Ele gostava tanto de música que ele decidiu, na época da faculdade, cair fora e virar guitarrista, já que ele tinha um talento natural. Antes dos 20 anos de idade, ele já estava tocando no grupo do grande Roy Orbison, com quem ficou 2 anos e meio. Aos 23 anos, ele se mandou atrás, parou de tocar com o Roy Orbison para seguir carreira solo. A canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, Honey... Alô? Alô? Oi, estamos te ouvindo. Ah, tá, não, desculpa aqui, como tava, o silêncio estava sepulcral, tá, fiquei com medo de ter algum problema. De qualquer forma, eu estava dizendo que a canção que vai ouvir daqui a pouco foi do disco dele, a canção Honey, se tornou o disco que mais vendeu em todo o mundo em 68. Vendeu mais de 1 milhão de discos e chegou no topo da lista de Hot 100. Ficou lá por 5 semanas. E chegou no segundo lugar na lista de sucessos do Reino Unido. E no primeiro lugar na Austrália. E a coisa engraçada é que em grande parte do mundo ele é visto meio como um cantor one hit wonder, né? Cantor de um sucesso só. Mas nos Estados Unidos ele teve outros 4 sucessos que ficaram entre as 100 mais tocadas. De 1994, a carreira dele teve um certo ressurgimento, porque um amigo dele, o Burt Reynolds, que Deus o tenha, co-produziu e estrelou uma comédia de situação, uma sitcom, né? Um seriado humorístico americano de nome Evening Shade. E quem cantou a canção tema foi o Bobby Goldsboro. Esse cantor pode ser ouvido nas trilhas de Divina Loucura, que é um filme sobre a divina Beth Miller, uma espécie de meio musical, documentário meio fake. É um filme assim para lançar a carreira dela. É um filme que já tem mais de, o filme tem cerca de 40 anos já. É um filme falando, como eu falei, a Beth Miller. Também está em Drugstore Cowboy, no seriado de TV Supernatural, e também no primeiro filme dirigido pelo Burt Reynolds, que é Gator. Acho que no Brasil era Gator Implacável. Foi daí que eles se conheceram e anos depois o Burt Reynolds se lembrou dele quando fez o seriado na década de 90, Evening Shade. Então acho que a gente pode, querido, por favor, cantor de 67, que fez muito sucesso e fez o cara ficar rico. E também ele ganhou muito dinheiro com Johnny Rivers, que gravou dele o Still Late. Ah, exatamente. Obrigado mesmo. Pô, chegar aqui e falar desse cantor, não falar da relação dele com o Johnny Rivers, eu peço, por favor, meia culpa. Vamos lá pro 67, então? Fofunha, traz minha insulina. See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long. It wasn't big. I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. Came running in all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. Essa canção fez muito sucesso, né? E para com esse papo de insulina, essa, Tudo bem, ela é melosinha, mas por favor, ela é carinhosa e a gente precisa de mais amor nesse mundo, por favor, tá bom? Melosinha? Isso é uma dose de hidromel. Mel. O nome é mel, né? Honey. É. Então tá, acho que a gente pode adentrar na década de 70, vambora, por favor. Fofinha. Solo per la strada mi son detto questo non a casa, che reciproca attrazione strana c'è stata. Troppo giovane per il mio affetto, io già sentivo che ti avrei protetto e non ci fu bisogno di un pretesto superfluo. E adesso sei tu che comanda, sei tu chi decide, sei tu il padrone, sei tu e ti senti importante, un conto già tu. Questa stanza era mia, ora invece è la tua, ogni cosa era mia, ma la colpa è la tua, succede sovente, non abita niente. Sei diventato superbo. Quante lotte per restare insieme, con l'arma bianca di chi si vuol bene. Ed ogni volta pure il punto fermo, in mezzo al fermo. E adesso sei tu che comanda, sei tu chi decide, sei tu il padrone, sei tu. Già più questa stanza era mia, ora invece la tua, ogni cosa era mia, ma la colpa è la tua, succede sovente, terra per niente. Tá nos anos 70, a gente escutou aí uma canção super desconhecida, uma canção desconhecida da nossa esplêndida Ornella Vanoni, uma canção de 73, nome Superfluo. Ela teve vários hits, mas a gente vai tocar daqui a pouquinho um trecho de um hit dela de 72, Quei Giorni Insieme a Te, ou seja, Aqueles Dias Juntos de Ti. Não é uma declaração. Oh, obrigado, viu, cara? Obrigado. Ela nasceu em Milano, na Itália, é diva da música italiana, está viva com 85 anos, desde a década de 60, ela ela conquistou o lugar dela, digamos assim, no meio da década de 60 como cantora. Ela, o início da carreira dela foi como atriz de teatro no norte da Itália. Ela começou fazendo peças de Bertolt Brecht e, como era muito bem apessoada, virou logo coadjuvante de musical jovem, um filme chamado Canzoni in Bikini, uma espécie de Turma da Praia italiana, sem Frank Evalon e sem Annette Funicello. Depois ela fez um pouco antes ela fez um filme que fez um sucesso mediano, mas é um filme bastante cultuado, que é Rômulo e Remo, né? Um filme épico, eu tinha citado antes, Peplum, né? Aqueles filmes com os caras basicamente com um saiote, e normalmente aqueles filmes protagonizados por caras que têm mais peito que as mulheres. E era um filme com eu acho que foi o primeiro Tarzan que eu realmente acompanhei vendo em sessão da tarde, que era o Gordon Scott. E quem faz parceria com ele no filme, o Hércules, mais famoso cinema, Steve Reeves. A mocinha, digamos assim, é a Virna Lise. O filme, para vocês verem, esse Rômulo e Remo, foi escrito pelo Sergio Leone e realizado pelo futuro diretor de Django, o Sergio Corbucci. Ela daí começou a se apresentar direto como cantora. Várias vezes ela participou do festival de San Remo, né, com canções de grande sucesso como A Braccia Mi Forte, era de 65, Io Ti Darò Di Più, de 66, Casa Bianca, 68, e várias outras. Ela também gravou canções de Toquinho Vinícius, né, que ela até gravou com Toquinho. Também gravou a canção do Roberto Carlos, né, Sentado à Beira de um Caminho, L'Appuntamento, em italiana versão, e também do Burt Bacharach. Ela pode ouvir nas trilhas de Conheço Bem Essa Moça, Io La Concevo Bene, com a Stefania Sandrelli e o Jean-Claude Brialy, Lo Último Bacio, né, O Último Beijo, e a gente até comentou aí, quando estava conversando com o convidado, Não Te Esquecia Um Paperino, O Segredo Bosque dos Sonhos, que é com a cearense Florinda Bulcan, com o cubano Tomás Milian, com o Marco Porrel. Bárbara Boucher. Hã? Bárbara Boucher. Exatamente, com a belíssima Bárbara Boucher. É um filme maravilhoso. E também, obviamente, no 12 Homens e Outro Segredo, que é o filme que começa com L'Appuntamento, né, com a canção do Roberto Carlos, cantada, no caso, em italiano, pela Ornella Vanoni. Então, vamos tocar um trecho, por favor, da Quei Giorni in CMAP, por favor, do Segredo Bosque dos Sonhos. Realmente uma grande cantora. Muita música e muita voz, né? E o interessante é que esse filme, essa canção toca no final do filme, não vou, claro, dar spoiler aqui, mas o final é um final super violento, e diríamos assim que não teria nada a ver colocar essa canção, e é uma canção tão assim serena e melancólica, e o diretor Lucio Fulci colocou ao final do filme, e o efeito assim foi excepcional, porque enquanto a gente vai vendo cenas super violentas envolvendo um dos personagens principais do filme, vai essa canção assim, então dá um efeito assim completamente bizarro no bom sentido. Um baita filme no Brasil, título grotesco, O Segredo Bosque dos Sonhos, é Não Te Servicia Um Paperino, em inglês era Don't Torture a Duckling. No caso, então a gente ouviu aí Ornella Vanoni, querido. Por favor, vamos adentrar os anos 80, então, pode ser? Vamos embora. 82 a 83, a canção de Brasil. Marco Antônio, sabe o que me lembrou essa música agora? Um episódio de Miami Vice em que o Ricardo Tubbs era transformado em zumbi pelo Clarence Williams III, que caracterizava um personagem de nome Legba. Tá, porque assim, ó, essa banda teve 3 canções diferentes no seriado Miami Vice. Então, foi o episódio que o Ricardo Tubbs... Eu nunca te perguntei isso, acompanhava a série ou não? Inteira. Ah, tá. Principalmente... Mas tu não achas que era meio estilo sobre substância, assim, era estilo demais e... Porque eu me lembro que tu gosta também, não que não possa gostar de séries tão diferentes, mas tu gosta bastante de Chumbo Grosso, que, né... Que Rio Street Blues, eu acho, é outra ponte. Era outra coisa, mas tinha lá, de vez em quando, algumas coisas que interessavam, né? Sim, de polícia, de estar trabalhando disfarçado e tudo mais. No fim ela começou a esculhambar, como nessa que ele é transformado por drogas num zumbi pelo Clarence Williams III. E o Clarence Williams III é um ator que eu adoro, um afro-americano que eu adoro, era até um dos atos daquele Mod Squad. É, Esquadrão Jovem, que eu acompanhei a série inteira. O título do Brasil era Esquadrão Jovem? É, ele, Peg Lipton, que foi mulher Exatamente, depois casou com um cara que a gente gosta um pouco, né? Quincy Jones, né? Pois é, olha só, gente, então a gente estava na verdade de 83, o nome do grupo Red Rider. A gente vai ouvir daqui a pouco uma canção que fez bastante sucesso dele, de 81, um trechinho da Human Race, ou seja, raça humana. O que a gente ouviu aí na íntegra foi Can't Turn Back, ou seja, não dá para voltar atrás. Essa banda é de Toronto, começou em 75, não estavam com sucesso, e daí decidiram, indicado até por um empresário, adicionar um cantor profissional chamado Tom Cochrane. Isso foi em 78. Daí a banda... teve grande sucesso. Ela não é muito conhecida fora do Canadá, mas no Canadá dá para dizer certamente que é das 10 maiores bandas de rock que já existiram no cenário musical de lá. Ele acabou sonando o astro mesmo da banda, e a partir de 86 o nome do grupo virou Tom Cochrane and Red Rider. Daí, na virada de 78 para 79, ali o Jeff Jones, que foi o baixista original do grupo de rock progressivo canadense Rush, entrou na banda. O Cochrane ficou no grupo de 78, ficou até 90, daí tentou carreira solo e daí voltou em 2002 e está até os dias de hoje na banda. Esse grupo pode ser ouvido nas trilhas de Vision Quest, no Brasil era Em Busca da Vitória, e também tinha outro filme, Crazy for You, que tem uma canção da Madonna, que toca a canção Crazy for You no filme. Basicamente, esse filme não fez sucesso no Brasil, mas é quase que um Karate Kid, só que de luta greco-romana. É, com aquele Matthew Modine, então, muitas cenas meio videoclipes do cara treinando, meio que um rock jovem, assim, só que o cenário é o esporte, é a luta greco-romana. Eles têm, né, 3 canções diferentes, até o seriado oitentista Miami Vice, que o João até comentou, um deles é com o grande Clarence Williams, o III, e também num seriado recente chamado Mindhunter, Caçador de Mentes. Então, eu acho que era isso, querido. A gente conversou com o Bruno Andrade, e agora tocamos canções dos anos 50, 60, 70, 80, que não tocam em lugar nenhum. Então, quero agradecer o espaço, tá bom? Até segunda-feira, Marco Antônio. Até segunda. Um grande abraço. Outro. E um abraço no Fufuinha de novo, mesmo que ele possa, enquanto eu o elogio aqui, estar meio dopado com excesso de remédios administrados pelo João, vale dizer. Então, qualquer coisa, você sabe aqui reclamar. Um beijo, abraço, querido. Tchau. Tchau, querido. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de hoje. Apresentação, João Alckmin. Estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã. A direção de jornalismo é de Carlos Brick. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.